Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio, e o Jeff ele fala o número disso aqui, né? Então é o episódio número 30 isso. Do Karaokê 64, o nosso podcast de comentários. E como estão vendo que o Jeff faltou, eu vim apresentar isso aqui e comigo está o Mário. Oi. Ah, aliás, o Jeff vai tomar punição por ele ter faltado, porque quando o Lucas ele falta, a gente escracha ele, né? Não, mas o Jeff faltou em tudo, então tá trabalhando, coitado. Escravo, ah, entendi. O problema não é faltar só no karaokê, né? Tipo, se ele faltou em tudo, tá tudo bem. Aí tem um motivo bem importante. Né? Aí foi. Ele explicou que só poderia gravar num dia e aconteceu. Entendi. Se faltar no karaokê, aí é mancada mesmo. Falta pra... faltar no karaokê e aparecer ali jogando Binding of Isaac, aí é outro. Olha, não me julga, cara. Não me julga. Eu não te julguei, assim, Lucas. Eu não te julguei, eu não falei nada. Todos nós. O tom da voz anuncia. E o Jeff, ele sempre começa aqui perguntando, e é isso que você tem alguma coisa... Ah, é verdade, não, desculpa, é que você já entrou, desculpa. Desculpa, e eu tô aqui com a pessoa que tá sempre faltando, e já veio falando, o Lucas. E pela primeira vez eu me apresentar como vocês. Oi. Não tem criatividade, Lucas? Mas vocês se apresentam sempre assim, cara. Ai, ai. E qual o melhor Jeff... jeito de se apresentar se não é falando oi? Olá. Tá bom, então a próxima vez eu falo. Você pode ser otaku também e falar iô, né? Mas aí eu acho que eu não vou andar com você. Aí eu participo menos ainda aqui, só avisando. Cada um vai ter que falar uma frase de Naruto agora. Ai, ai. E aí, o que aconteceu acima de vocês? Tem alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram recomendar? E verdade, Mário, eu conversei com pessoas aí em off e ouvi falar que a recomendação que você deu não era muito boa, não. Do quê? Recomendação do quê? Tá, do Rent a Girlfriend. É, que depende com quem você conversou, porque da fanbase que eu tô me comunicando, todo mundo gostou. Peraí, não escutei, do quê? O Mário, você ouviu o podcast da última vez, Lucas? Desculpa, não escutei. Tá, o Mário, ele deu... Ele recomendou um anime, Harem com Eixos, caramba, o pacote clássico. E aí, nisso, eu ouvi umas contas e recomendações, falou, o bagulho é bem ruinzinho, hein? Aí eu cheguei e falei, deve ser, eu não duvido disso aqui ser ruinzinho. O que eu acho legal é que, assim, eu recomendo as coisas pro Jomon, ele ignora, ele vai nas outras fontes pra saber se é bom. Mas se fosse outra pessoa que tivesse recomendado, ele teria gostado. Eu nunca pensei em assistir. Pode ter certeza. Já julgou total, mano. É, não, é harem com o bagulho, mano, tipo, jamais, assim, não vai acontecer num futuro próximo. Não, eu nem quero que as pessoas assistam, não faço questão. Eu tô gostando muito. O mangá também tá excelente. E tô cada. Mano, fazia muito tempo que eu não ficava muito na expectativa de ver um novo capítulo, sabe? Um novo episódio. Então eu tô assim com esse anime. Eu não gosto de harem, não gosto de hate, apesar de eu gostar de Love Hina. Mas é fase, né, mano? É fase. Love Hina você assistiu quantos anos? Não, eu tenho a coleção de mangá, e eu não... Mas, quando que você começou a primeira... Tipo, eu gosto de também, mas é uma coisa assim, hoje eu não ia conseguir assistir. Eu não ia, não ia assistir, mas na época são. Na época eu assisti os 17 anos. E a coleção de mangá não faz muito que eu comecei a ficar uns 24, 20, mas eu comecei a comprar. Acho que tem. Foi quando eu falava que é. A nova coleção. Sim. Mas, assim, no geral, eu continuo recomendando, não necessariamente pra quem gosta de Eixo, mas mais pra quem quer ver um romancezinho, quem gosta de algum romancezinho, porque eu tô gostando muito da relação entre os personagens, e é isso. Eu sou bem leigo em termos. Eu até que vejo bastante anime. Só que, por exemplo, sei lá, eu gosto de ReZero lá. Só que tá o moleque lá e tem um monte de mina em volta. Isso é o Harem. É Harem, sim. Mas não é Eti, ou é? Eu tô tentando lembrar, deve ter algumas partes Eti, mas eu acho... Eti é aquelas, pra quem... Só pra quem não segue o fandom dessas coisas, né? Não conhece os termos. Eti é aquele pornozinho leve. É tipo, é ver uma calcinha, ver uma bundinha, mas não tem nada explícito. É tipo, ver um seio inteiro, só que você não vê o bico, entendeu? Geralmente eu não curto isso aí em anime, porque... Eu não tô vendo com esse propósito, né? Então aí quebra o clima do negócio, você fica tipo, porra, meu, se eu tivesse 12 anos até ficava tipo, opa, mas agora eu fico tipo, já vi. Posso vir em outro lugar isso aqui? Não quero ver isso agora. É mais da nossa cultura também. A nossa cultura Porra, a gente vê mulher pelada na TV, a gente vai ver o desenho. Calma, não vejo, não. Não, então, tá. É que é aquela coisa, pra mim tem hora e lugar pra tudo. Quando eu tô vendo um bagulho pela história, pelo que eu quero, sei lá, quero ver os personagens e tal, eu não quero ver ela pelada, ou pelo menos não quero ver ela pelada sem motivo. Eu quero uma coisa muito bem explicada porque tem essa uma cena, assim. Se for gratuito, uhum, não adianta, tipo... Então, eu não achei no Rent a Girlfriend, eu não achei gratuito. Eu vou dar um exemplo. Algumas vezes o protagonista, ele sente saudade da ex, né? E aí ele vê que ela tá namorando com outro cara e vem na mente dele que a namorada tá fazendo sexo com outro cara, entendeu? Ele, ai meu Deus, não acredito que ela deve estar transando com outro cara. E vem na mente dele. Mas aí fica mostrando a menina transando com outro cara na mente dele. Mostra uma imagem do que ele tá imaginando, entendeu? É esse contexto. E sei lá, eu acho que esse tipo de coisa é completamente viável, entende? Eu não acho que simplesmente gratuito colocar Acho que são duas. É que é aquela coisa, você acha que a menina pelada na mente dele e eles mostrarem pra você, espectador. Uhum. Você acha que é importante pro personagem ou você acha que é importante pra eles mostrarem pra você a menina pelada? Essa é a diferença. Eu acho que é importante pro personagem, sim, porque eu me relacionei com a cena, entendeu? Dele. Mas a cena então não era pra você, era pro personagem ele imaginando a menina pelada. Sim. Tá, então a gente já discorda aí. Ó, peraí, só vou falar uma coisa. O Jeff, se estiver escutando isso aqui, ele deve estar se revirando, assim, se debatendo. Porque, mano, pra ficar falando tanto de anime e mangá aqui, meu, ele vai dar bronca. Realmente. E não foi sugestão. Vocês têm alguma sugestão? Não, mas precisa ser sugestão? O Jefferson normalmente alguma ele pergunta. Alguma coisa aí, alguma novidade que vocês queiram dar da vida? Fala aí, qualquer coisa. Desculpa que eu puxei um outro assunto. Eu assinei o Xbox Pass pro PC e só digo que até agora tá uma maravilha. Você virou o Jeff? Eu virei meio Jeff, porque ele assina do console, né, com um Gold lá, Live. Eu assino do PC, só que é primeiro mês R$1 e depois é R$15 por mês. E a gente não é pago pra falar essas coisas. Não, não é pago. Eu só tô falando... recomendação. Se você tem um PC aí e quer jogar... Dá uma olhada na lista dos jogos de PC. Eu te garanto que vale a pena assinar pelo menos alguns meses, assim, que o preço pela oferta lá de jogos é muito, muito tentador e é muito bom. Não tem nada pra recomendar. Minha semana foi muito corrida, na verdade. E eu acabei de perceber que a gente tá numa sexta-feira, então realmente eu não sei mais quando que minha semana começou e quando ela acabou. Caramba. Mas eu acho que eu não tenho nada pra recomendar. Eu recomendo que vocês ouçam um Checkpoint, que vai ter coisa pra caramba. Que a gente ainda não gravou, inclusive. E temos que marcar. Olha, quando você fala de um cast antes aqui nesse site aqui, ó, geralmente o cast ou não sai ou demora muito, hein? Putz, que zica já automaticamente. Vai, Lucas, lê os comentários aí. Ô, louco, eu que tava cuidando do cast, mano. Então quebrou o roteiro, então... ó. Tá muito meta agora. O Mario, ele tomou posse. Ao vivo. Vai, então. Começar, eu tinha sugerido que eu ia apresentar, tá? Mas aí entrou na confusão. Tinha que deixar natural, Mário. O João ia chegar e falar, então, ó, hoje, quem vai ler o Lucas? Porque eu tô apresentando. Você quer fala, escrever. Fala aí, vai, João, fala aí. Agora já foi, agora é isso. Vai lá, Lucas. Boa sorte aí. E os comentários que eu vou começar lendo aqui são do Karaoke 64, episódio 29. Comentários entre 18/7 e 24/7. Primeiro comentário é do Gian Madri. Muito bom ouvi-los, pessoal. Parabéns, Rodney. Não seja um chefe malvado. Carinha feliz. Eu acho que já foi. Assim, eu não escutei o último, então eu fiquei meio por fora. Ele virou chefe. Eu não vou explicar pra você toda a situação, mas ele virou chefe, Lucas. Então beleza. Ah, meu Deus. Não, beleza, tá bom. A gente vai ter que fazer reprise do outro karaokê, porque o Lucas não ouviu. Eu escuto daqui a pouco. A gente já começou já com a apresentação, aí que você falou de novo do anime, né? Inclusive. Segundo comentário do Jean. Não sei se vale a pena, mas vou tentar usar um Phoenix Down no Jeff. Ele nem mais... tá aqui. Ele não tem nem locão. Já morreu. Já era, morreu, a regra é assim. Não dou mais de um ano para o Lucas comprar Paper Mario... The Origami King. E o The, ele tá em negrito, pra deixar... Mas o King que você errou ainda, inclusive. Errei, fiquei focado lá no negrito ali. Tirou o foco, é muito bom. Eu não sei se eu vou comprar em um ano, depende se alguém aparecer com um usado aí num preço legal, que eu duvido muito, porque a galera que tá comprando é tipo quase 400, então um usado vai estar 300 pra cima, fácil. E eu perdi um hype. Falei. Ah, perdoa o hype, tá. Mas eu quero só comentar que a gente joga Fire Emblem no Classic, não no Casual. Então, por mais que eu aprecie, e não era pra eu apreciar, era pra Jeff apreciar, mas ele não tá aqui. Aprecie a tentativa de renascimento, eu voto contra renascer pessoas. Morreu, acontece, vai ter que dar um new game depois, ano que vem. O ano que vem já tá quase aí, cara. Mano, julho acabou. A gente já passou da metade do ano. Olha, a metade do ano não é 30 e... não é junho, julho? É, julho já seria metade, passou da metade. É o segundo semestre, julho, na minha opinião. É o segundo semestre. É, então, aí já foi metade, já foi mais que metade dessa brincadeira. E eu só acho que eu deveria ter escutado o último cast, porque eu tô boiando aqui, ó. E realmente nunca pensei que ser jogado na frente de um ônibus pudesse categorizar como tentativa de assassinato. Ou qualquer outra coisa, na real. Mas o que o Jamon falou sobre esquivar faz sentido. Foi o que me ajudou bastante. Escapar de bullying? Isso. É, eu já fiz isso também, já, de dar umas esquivas em um... Tentar ignorar, segue a vida. No meu caso, eu fui cercado por uma galera, eu consegui desviar e de longe fiquei mostrando o dedo no meio, falando, chupa, otário! Ah, não, mas aí é... Isso aí não é esquivar, isso aí é... Não, aí eu fiz amizade com a galera forte da escola, aí ninguém encheu mais o meu saco. Oh, e sobre você estar perdido, Lucas, você faltou no episódio que rolou o desenvolvimento de personagem de todo mundo. Cara, aí você volta... Não rolou meu porque ninguém me perguntou. Ô, louco. Ah, você falou do seu bullying? Não, não falei. Não falou? O Mario não teve bullying. Eu tive, acho que tive. O Mario praticou bullying. Caralho, eu não lembro mais de nada, gente. Pior que não. Ó, eu basicamente, eu sofri bullying, acho que a minha vida inteira, mas em casa e tanto com os meus avós, toda a minha família inteira sempre falou revida. Meu avô, principalmente, falava, mano, você tá vendo o moleque, eu atacarei no olho dele. E era nesse nível. E eu sempre revidei. Mas eu sempre me ferrei muito por causa disso, tá? Então... Inclusive, você é brigão de rua, né, mano? Não, não sou brigão de rua. Não levo desaforo para casa, diferente. Eu não sou de brigar, mas se a pessoa ela for folgada comigo, eu sou folgado de volta e eu não fico intimidado. Pô, Mário, é foda, né? Eu não sou de brigar, mas se alguém for folgado comigo, ó, vou dar porrada, mano. Vou dar um exemplo. Houve um dia que a gente estava no karaokê da Liberdade, certo? Não, sim. Esse é outro dia, mas isso aí foi uma tentativa de assalto, mano. Vamos dar hipóteses ou citar os nomes dos Isso, mas assim, isso eu é uma tentativa lá. De assalto, é diferente. Eu acho que tentativa de assalto não é bom revidar também. Todas essas situações, não foi tentativa de assalto, era só um cara que tava folgado com a gente. Nem sabe o que era. Dia? Tava. Você voou na frente, inclusive. Você correu. Correu. E ficou eu pra ajudar o Jomon lá de novo. Não é a primeira vez que isso acontece. Não foi ajuda. Ali foi a merda, tava em conjunto. Não vou falar. Uma vez você me ajudou realmente, porque aí no grupo criou um círculo quando vieram me tipo, sei lá, foi me roubar. A verdade é essa já. Essa. Foram me roubar e aí a galera criou um círculo e falou, deixa o Jomon ser roubado, aí você veio me ajudar. Não tem um círculo. Eles só saíram correndo. Não, tipo, aquela coisa, ó, não conheço mais o Jomon, vou embora, sabe? Aquele grupo muito divertido. Então, ainda bem que tem alguém que tá lá pra... que gosta de revidar. Então, minha vida inteira foi ensinada a isso. Ele não leva desaforo. E eu acho... Eu gosto de ser assim. Eu não levo desaforo pra casa. Eu acho que... não tô falando de uma tentativa de assalto, de brigar na rua. Não tem nada a ver com isso. Eu não sou brigão. É, como as pessoas acham que são. Mas eu simplesmente me imponho quando é a hora que tem que me impor. Eu sei me impor na hora que tem que me impor. Entretanto, eu sofri muito bullying. Muito, muito, muito. De apanhar na escola, até pra esse tipo de coisa. Tipo, tinha gente que era briguenta na escola, resolveu arranjar briga comigo porque sim, e eu revidei. Oi? Não, você falou, não sou briguento, mas revidei. O Mário é tipo karatê. Você acha que isso é ser briguento? Não, eu tô zoando. Tô só na verdade. Eu acho que é tipo. É que assim, tem uma parte ali que nem o Jeff, acho que ele se autodenomina covarde, alguma coisa assim. E aí... Ah, eu tô junto com ele, então. Então, eu fico nesse meio entre o Mario e o Jeff barra Lucas, porque tipo, eu acho que quando uma pessoa te xinga na rua, sei lá, o cara vai lá e te xinga no meio da rua, por algum motivo X ou Y, nunca vale a pena você revidar, porque a sua vida vale mais do que aquele momento de, sei lá, de honra, entendeu? Não é honra, acho que depende da situação. É, se, por exemplo, você tá falando no meio da rua, eu vou dar um exemplo. Eu tô sozinho, tem dois caras que estão mexendo comigo, eu vou ignorar. Como já aconteceu comigo algumas vezes, né? É, inclusive até quando eu fui pros Estados Unidos, aconteceu comigo de um cara brigar comigo porque eu sou branco. Eu vou parar pra brigar com o cara? Não. Eu só vou seguir meu caminho. Acontece que existem situações em que simplesmente você aceitar já passou dos limites. E eu me encontrei nessas situações em vários momentos. Não só a pessoa tá tentando te agredir fisicamente, mas o verbalmente, às vezes, é muito mais crítico do que a pessoa tá querendo te agredir fisicamente, né? No trabalho isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas, elas vão pisar em cima de você, e se você deixar, elas vão continuar fazendo isso, e você vai se ver nessa situação eternamente. Então, acho que você, muito mais do que revidar, você tem que simplesmente saber se impor no momento certo. É, que nem o Jamon falou, acho muito importante você saber da sua vida. Mas assim, no geral, eu sempre sofri bullying, sempre tive muita ajuda também, sempre me impus, mas eu também sempre tive muita ajuda, tanto da minha família, quanto de amigos. Não tive uma adolescência fácil, minha adolescência foi bem bosta por causa disso. Inclusive, meu último ano, eu quase perdi meu ano inteiro, porque fizeram bullying tão fortes comigo que não me deixavam estudar, do nível de, tipo, eu tô tentando estudar. Os moleques se juntavam ao meu redor, ficavam me chutando, eu não conseguia revidar e o professor me dava bronca ainda. E eu não conseguia, porque eu tinha medo de ir pra escola, esse tipo de coisa, sabe? Tinha medo. E chegava na escola, ficava atormentado. Então, eu passei por bullying severos. Sequelas existem. Bullying é um negócio que, às vezes, mesmo você tendo passado, a gente não tem propriedade para falar. Muito tem se estudado, muito tem se interpretado. E da maneira como foi o René que foi atropelado por um ônibus, não foi? Não, foi o Jean. Foi o Jean, desculpa, Jean. Da mesma maneira como você passou por esse tipo de coisa, a gente passou por situações que podem ser equivalentes em proporções diferentes, né? Eu acho que você ser jogado na frente do ônibus é uma tentativa de assassinato, né? É muito cruel. Mas esse negócio do bullying, né? De ser atormentado diariamente, né? O bullying é um negócio muito constante, né? De você ser atormentado diariamente, acho que muita gente passou, eu passei, e é cruel, cara. E tem o desenvolvimento, Lucas. O que é desenvolvimento? Foda-se. Vamos continuar. Mas é complicado. A gente já falou de bullying. Já dei meu pité. A minha opinião. Você tem alguma coisa, Lucas? Eu só falo. A minha estratégia foi fazer amizade com as pessoas certas. Então eu não preciso mexer nenhum dedo pra ninguém mexer comigo mais. Não, eu acho que não tem jeito certo pra você sair do bullying. Não é simplesmente revidando, né? Não é simplesmente tentando ser amigo das pessoas. Enfim, eu acho que talvez o caminho que seja menos doloroso seja você tendo apoio familiar e os familiares entendendo o que você está passando. Você explicar para o seu pai, sua mãe, ou para um outro parente, para um amigo, ou numa terapia, que é muito importante você também fazer, você conversar, olha, estou passando por esse tipo de situação, está um pouco complicado, não sei o que fazer, etc., e buscar uma alternativa. O apoio, nesse momento, é mais importante. Quando eu passei muito sozinho. Muito tempo depois eu fui contar para os meus pais o que aconteceu, etc., que eu passei por coisa sozinho, mas já aconteceu como eu falei, já estudei em mesma escola dos meus primos, assim. E, mano, meus primos já me ajudaram muito também, minha própria irmã, sabe? Tipo, é meio foda mesmo, quando você tá sozinho, esse tipo de coisa acontece. Por isso que eu digo que eu tive muita sorte, mas eu sei também como é passar sozinho para esse tipo de situação. Eu acho que o caminho menos doloroso é você compartilhando e buscando ajuda. O jeito é aprender Krav Maga. Pode ser. Ou aprende uma luta, realmente. Não, então, aí vocês estão entrando pro caminho da violência. Eu não acho que é isso. Krav Maga, eu vou colocar então, eu vou colocar o caminho da autodefesa. É pra ninguém colocar a mão em você. Krav Maga, meu irmão fez uns anos aí. É literalmente, você tá vindo pressão de mim? Se você vier pressão de mim e for me socar, eu sei muito bem, tipo, torcer o teu braço aí pra você ficar no chão e eu sair aqui na boa, porque eu não quero. É violência. É violência de qualquer jeito. Mas é autodefesa. É o que eu falei. Você se defender é autodefesa. Mas sim. É violência. Sim, mas autodefesa. O caminho que eu tô dando é você entender o problema, conversar, explicar para as outras pessoas, conversar com a sua família, procurar ajuda. Eu acho que o mais importante é procurar também. Ajuda. Que eu acho que é o mais importante. Aí depois você vê como é que você faz, né? Sim. Varia muito das pessoas, varia muito. Não tem uma resposta, realmente. Tipo. Agora, sobre mexer em videogame, o máximo que fiz foi trocar leitores de PS1. E valeu a pena, porque tá aguentando até agora. Enfim, uma boa semana a todos. Muito obrigado, Jean. Ah, e essas coisas de leitor de PS1, de PS2, nossa, mano, isso é o capeta, velho. Uma merda mesmo. Próximo comentário do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Fechei recentemente o Heavy Rain de PS3 e, meus amigos, que jogo! Tudo em caps lock com 3 exclamações. Pelo que pude entender, muitos de vocês até têm um jogo, mas nunca deram uma chance pra ele. Não, eu não tenho isso aí, não. Qual, Heavy Rain? Eu dei a chance comprando o jogo. Eu tomei spoiler já do final, porque eu fiquei procurando muito meme desse jogo, né? Eu adoro ver aqueles vídeos que o pessoal pega a animação da cara e deixa 300%, sabe, intensificado. Então, com os olhos esbugalhados. Né? Quando o cara vai sorrir, a boca dele vai parar na testa, sabe? Não, eu tenho medo desse tipo de coisa, Lucas. Tem medo? Eu me cago de medo de qualquer coisa que o cara pega o modelo 3D de um personagem e distorce ele. Não, mas... Por exemplo, vou dar, ó, no UFC, quando tem aqueles bugs da perna do cara indo pra testa, eu me cago de medo dessas coisas. Ragdoll, eu me cago de medo. Aquele, o Assassin's Creed Unity lá, que a cara dos caras estourava e só veio pra fora. Nossa. Mas o que eu gosto da animação intensificada é que o cara vai caminhar na sala. Imagina o cara com um papel na mão, assim, falando, andando na sala. Uhum. Só que ele andando vira tipo um Fórmula 1, então ele sai voando pela sala, porque o cara intensificou a animação. E eu já tomei spoiler do final do jogo, então eu não vou dar chance pra ele. Eu tinha comprado o jogo bem depois de seu lançamento, em meados de 2018, e só fui jogar agora. Caramba, Heavy Rain é 2018? Não, ele foi só jogar em meados de 2018. Heavy Rain é, antes de 2013, é 2011, 2010, por aí. E valeu toda aquela tarde que me perdi tentando ressuscitar o meu PS3. O jogo entrou fácil para o meu top 10 de jogos que joguei em toda a minha vida. Caramba! Curtiu a história. Curtiu. Dei uma chance para ele. E não ter o PS3 não é desculpa, pois além da remasterização que foi lançada para o PS4, o jogo foi relançado para PC nas principais plataformas de jogos. Steam e Epic Games. Ó, outra coisa que eu gostava de ver desse jogo é... Galera propositalmente errando todas as Quick Time Events. Aí o cara tá correndo assim, bate a cabeça no bagulho, escorrega e cai, sabe? Ele morre. Não, ele morre, mas ele fica, acho que fica tipo galhofa o negócio. Um dia ainda eu vou jogar, calma. É que você tem que estar muito com a vontade de jogar um jogo história pra jogar Heavy Rain e os jogos do David Cage. Ah, e fiz a cirurgia, entre aspas, no meu Joy-Con direito, o vermelho. Que estava com problemas no LED e nos botões SR e SL. Desta vez não tive grandes sustos e o controle está funcionando perfeitamente bem. Sorrisinho. Aí ele mandou uma fotinho com o bagulho do Splatoon, não é? Esse verde e rosa é o Splatoon que tá encaixado. É o Splatoon. Esse problema que você falou aí é o mesmo que o da Shoyu, né? Da minha namorada tá. Um Joy-Con dela não acende o LED e o SR acho que não funciona. Só até que eu comentei no checkpoint. Opa, não. Ele tá manjando. Como resolver? Pode pedir as dicas aí, se você tiver a moral. Ô, louco, pode mandar aí. Eu me cago de medo também de resolver problema eletrônico, assim, com certeza vou queimar. Eu também tô com uns problemas no meu Joy-Con direito, que o A, às vezes ele salta pra fora, assim, quando eu aperto, eu sinto que ele tá entrando, sabe, ele tá muito mais pra fora, entendeu? E quando eu aperto, ele entra pra dentro. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Esse é esquisito. O que acontece no meu é o L3, você aperta no Joy-Con, ele parece que não desce o botão, ele tá travadão. Ah, o meu Joy-Con desisti já. Só uso pra controle. Respondendo a perguntinha da semana, mesmo com todas as confusões de grafia que meu nome causa, eu não alteraria. Acho que quem morre... a expressão é foda. Acho que quem morre, entre aspas, no cast deveria pagar uma prenda, entre aspas, escolhida pelos outros entregantes. Nossa, agora eu... Integrantes? Outros entregantes. Integrantes. Integrantes é foda. Três pratos de trigo, né? Deveria pagar uma prenda escolhida pelos outros entregantes. Me fode, velho. Escolhido pelos outros integrantes. Integrante é difícil mesmo. Que sobreviveram. Só curiosidade, pra quem tá ouvindo, que isso acontece não com muita frequência, mas tem uma certa frequência no sessão de jogo rápido. Que obviamente a gente não manda, mas tem vezes que o Lucas acaba. O do inglês físico lá, que eu não sabia falar laboratory, eu deixei. Não, isso aí a gente zoa, mas eu acho legal porque é meio que em inglês britânico, né? Não, não volta com isso, chega. Não, Harry Potter. Só dá uma dica aí, quem consegue falar casa suja, chão sujo rápido. Eu não casa suja, são... Nossa, cara. Eu não consigo, nem vou tentar, porque vai ser triste. Deixa eu tentar, vá. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, nossa, muito difícil. Vamos embora, meu Deus. Segue a vida, Lucas, segue a vida. Não, mas tem aprenda, calma, tem aprenda. Deixa eu terminar o comentário, Ele falou que tem que dar uma prenda pros outros integrantes do cast, né, quem morre. Boa, Lucas. Assim boa. Vocês se esforçam um pouquinho mais para não morrerem, RS, risinhos. Rest in peace, Jeff. Mas vamos convenhamos que a vez que o Jeff morreu foi porque todo mundo pulou na frente e não teve organização do time, então... mas ele falou, vamos fundo, acho, não lembro. Acho que ele falou isso, né? Tipo, vamos lá. E aprenda, eu não faço a menor ideia, velho. O que, que a gente pode... Tem que ser ruim, mas não pode ser muito ruim. É assim, senão a pessoa não faz, né? Pega a ideia do Jeff, quem morre tem que cantar a musiquinha no próximo karaokê. Pode ser. Mas a gente tem que escolher a música, ele não pode escolher. Pode ser também. Tem que ser uma que ele conheça. Não, aí ele tá na vantagem, tem que ser alguma coisa que a gente queira. Não, pô, mas aí ele vai ouvir pra treinar aqui, não, deixa ele cantar com sentimento. Ah, tudo bem então, pode ser. E se a gente pedisse pra ele escrever uma música sobre o Estação 64? Ah, não. Não, aí é foda, Mário, eu não quero morrer jamais, vou participar de todos os karaokê, velho. Aí não, a gente conhece poesia, a poesia não funciona com o videogamer zero. A gente tem uma boa experiência com isso, né? Não, vamos embora, gente. Digamos uma poesia de Pokémon aí, né? Isso foi completamente interno, desculpa pessoas que vocês não estão entendendo nada do que a gente tá falando, mas a gente sabe que poesia não funciona. Acreditem na gente. 64, tem gente legal, com o Lucas, o Jomon e o Mário. São os animais. Vamos avançar, senão... É tipo The Kira Justice mesmo, a gente pega qualquer frase e coloca no infinito, definitiva e já era. Já estão melhor que os maluquinhos no metrô, pelo menos. Vamos lá. Os próximos comentários que vou ler são do episódio Nintendo 3 220, finalmente o Nintendo Direct Mini, e o primeiro comentário do Roger e Vinho Orelana. Olá, amigões, tudo bem com vocês? Tudo. Acabei de ouvir os programas que tinha deixado passar por falta de tempo. Gostei muito do Vida... Opa, o episódio lá do Checkpoint, né? Gostei muito da Vida no Japão, parte 2. Não, é do Subara Show. Subara Show. Nossa, tô comendo bola. Tá tarde. Integrante. Porém, é triste que o sonho de visitar terras nipônicas cada vez fica mais longe. Meu sonho molhado... Meu Deus. Porra, não consegui. Imagem it na cabeça agora, sabe? Eu sou... Ai, sou a vida girlfriend, imediatamente. Meu Deus. Não... Que problema, Lucas, tem ataques de riso, velho. Vamos lá. Desculpa, gente. Esses ataques de riso geralmente acontecem. A gente corta, né? Mas aqui não dá, então deixa quieto. Ele vai continuar rindo. Meu... Porra, João, não dificulta mesmo. Deixa ele ter o sonho molhado dele. Pelo amor de Deus, vai. Lê o sonho molhado. Meu sonho molhado. Meu sonho. Desculpa, não consigo. Meu Deus. Então, é só pular pro sonho molhado. Não. Eu vou me consertar aqui. Meu sonho molhado era comprar uma dessas caixas surpresas de jogos de PS3 por $100. Maldita pandemia. Mas essa é tudo japonês. Então. Eu sempre tenho esse problema, tipo. Quando a galera, é assim, muito jogo tem internacional tal, deve ter não sei quantos no PS3, já tinha essa mania, mas quando vai no Japão você vai pegar uns jogos, é tudo em japonês, tem que lembrar disso, que é tipo, é o jogo que no ocidente os caras vendem por nada, porque ninguém consegue ler. É bem isso. É, não sei, você tá falando, eu comprei um Mario 64 na caixa por R$60 uma vez. Eu gosto de ter esse tipo de jogo por coleção, sabe? Sim, mas você não vai dar play nele, sei lá. Não, iria. Super Mario 64 até não importa muito, né? Convenhamos, porque... Não tem quase texto, né? É, se você sabe já o que é pra fazer na fase, a dica lá de cima não vai servir pra nada, às vezes não serve. É, verdade, verdade. Ó, não vou dar um exemplo. Mesmo se eu tivesse americano, eu não colocaria no console pra jogar, não. Eu preferiria mil vezes ter uma versão digital em qualquer tipo de console. Agora, eu tava pensando... Me responda aí, que tipo de jogo de japonês vocês comprariam pra deixar na coleção, sabe? Eu, por exemplo, eu compraria Final Fantasy IX, mesmo que fosse só em japonês, pra ter. Eu já comprei o... Eu tenho o Paper Mario do 64 americano e comprei o japonês na caixa. Eu até procuraria o The Thousand Year Door lá, mas eu não gosto da caixa do GameCube japonesa. Jomon comprou bastante jogo japonês no Starland, né? Não sei se muito. Eu tenho o Jump Ultimate Force. Nossa, esse eu vou morrer e não vou ter esse jogo, cara. minha meta de vida era comprar esse jogo e eu não consegui. É, eu comprei na Santa Efigênia que tinha lá. Eu falei, deixa eu comprar, que acho que logo mais vai ficar chato de achar. Uhum. Mas pra compensar, jogos japoneses que eu queria ter comprado do DS, que eu não comprei. Eu não sei se tem, acho que não tem mais fácil pra encontrar. São o Zoendan. Ah, sim. O Zoendan eu queria. Eu tenho o Elite Beat e não tenho o Zoendan. É, eu tô na mesma. E eu queria um Taiko de DS japonês. É, pelo Taiko mesmo. Também. Eu tenho, tipo, J. Victor Versus, porque na época que eu... E o Mario também, que eu acho... Não, eu vendi o meu. Ah, vendeu o seu? Ah. O J. Victor Versus de PS3, porque na época não tinha sido anunciado pra cá, né, o J. Victor Versus. E aí eu lá ia saber que eles iam... Não lançou o Jump, eu lá ia saber que iam trazer essa porcaria depois em inglês. E eu tenho uns Tales of, eu e minha irmã, tipo, eu tenho o Tales of Vespera do PS3, que só tem a versão japonesa. A minha irmã comprou o Tales of Rebirth Destiny 2, do PlayStation 2, em japonês. E eu tenho mais coisa? Eu não sei, eu não tô conseguindo enxergar daqui. Mas eu compraria um monte de Shin Tensei. Inclusive eu tenho um Shin Tensei que eu comprei no Mercado Livre, um de Saturn. Eu nem tenho um Saturn, mas eu comprei o tava 30, 50 reais, eu olhei e falei, putz, é original isso aqui, porque tá em japonês e os caras vendem mó barato, deixa eu comprar. Aí eu comprei o Devil Summoner 1 em japonês, porque, mano, dane-se. Mas eu acho legal, vem com manualzinho, né? Pelo menos dá pra você ver as figuras e tal. E você lê japonês? Eu leio japonês, mas não o suficiente pra jogar principalmente de RPG em japonês. Muito menos Shin Megami Tensei. Ah, mas dá pra ler o manual. Eu tenho aquele Kirby de Super Nintendo, Superstar só, né? Sim, A caixinha dele parece de madeira, é muito legal isso aí. Ô, Lucas, você tem o Jump Ultimate Stars também? Tenho só no meu R4 aqui. Eu também tenho. Mas então, uma cópia que você tirou da sua original, não é, Lucas? Ah, claro, Jamon. Sim, então é importante. Ó, Jamon, fica uma dica de presente de aniversário, você não precisa me dar o jogo. Mas você pode colocar na sua policy... Não quero. Eu quero que você coloque no seu testamento, alguma coisa assim que... Caso aconteça alguma coisa... Não. Você vai me estar segurando o jogo. Se tem um bagulho que eu aprendi naqueles casos do Discovery Channel, que os caras passavam de gente assassinada, é que testamento dá um B.O. absurdo. Não, eu não te mataria por um Jump Ultimate Stars. Vai querer ser enterrado junto com o jogo. Não. Talvez por um, não sei, Pokémon exclusivo aí. Ah, a gente pensa, mas Ultimate Stars não. Vamos seguir, que o Mario tá começando a pensar em me matar e já estão percebendo as coisas aqui. Por outra parte, falando Checkpoint, o único jogo que tô jogando no momento é o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que é um dos poucos Mega Ten que falta zerar. E embora esteja gostando muito, acho ele muito inferior à primeira parte. O primeiro Shin Megami Tensei 4 tinha uma atmosfera muito sinistra e suja, que eu curto pacas. Eu concordo, o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, ele é meio... Ele é bem mais os caras conversando, poder da amizade, todas essas coisas. E é meio... Se você gosta de Shin Megami, ele é um bom jogo, não é um excelente Shin Megami Tensei. E aproveitando que tô falando de Mega Ten, espero não ser chato... Os anúncios do último Direct Mini me fizeram gritar de alegria. Você não foi o único. Tem um aqui que até mandou áudio no Zap aí. Você ouviu, Lucas? Ouvi. E ouviu, Mário? Não vi. Você mandou áudio no Zap? Eu mandei áudio no Zap quando anunciaram o Shin Megami Tensei 4. É que... Desculpa. Eu odeio quem manda áudio. Não tô falando que eu odeio você. Obrigado, Mário. O Mário já falou que queria me matar, já tá mandando que me odeia. Não, desculpa, gente. Não é esse contexto aqui. Eu acho que tinha que ser abolida a função áudio, me deixa muito ansioso. Porque eu não vejo a mensagem por notificação, e aí eu vejo há 40 segundos, oh, meu Deus, vou ter que apertar aí. Os primeiros segundos a pessoa, então, seguinte. E aí você fica mal apreensivo, sabe? É, eu odeio áudio de WhatsApp. Eu também odeio mandar como escutar. Mas como é um caso, assim, à parte, eu vi lá, eu falei, deve ser ele gritando, vou ver. Eu achei engraçado. Exatamente isso. Ah, eu amo uma empresa! Continuando o comentário. E pouco tô me lixando que muitos não tenham gostado. Uma das razões pra ter comprado o Switch foi o anúncio do Shin Megami Tensei 5. Ficou um bom tempo aí, né? Só não sofre mais. Só não sofre mais quem comprou por causa de Metroid Prime. Ah, não, mas quem comprou. Ó, pensa assim, Shin Megami Tensei 5 foi meio que a bagulho de anúncio. Foi anúncio, é. Metroid Prime foi demorou um pouco. Não foi no mesmo ano? Eu não lembro quando foi. Acho que foi na E3 do ano seguinte, se não me engano. Pode ser. É, acho que no mesmo ano foi o do Super Mario Odyssey, né? Eu não lembro se. É. E em tempo, tomara que esteja ali. Que tipo de fã Mega Ten você é, Jamon? Ele dá os exemplos embaixo. Ah, ele dá os exemplos? É do tipo que acha que toda a cronologia dos jogos pode estar ligada pela rede de Yamala, as reencarnações do Aleph e a zoada que fizeram pela Team Travel nos jogos de Haidou? É Time Nossa, Travel. Ah, Time Travel. Eu buguei, não entendi nada, cara. É, a gente tudo, não sabe nada, né? É tudo referência, tipo, a Shin Megami Tensei. Mas, ou é do assim, tipo, ó, a última, vai, ou é do tipo que não liga pra isso e curte todos os jogos independentemente. Saludos cordiais. Isso, Lucas, tá lendo bem. Tô aprendendo, né? Hoje eu tô analfabeto. E ficou muito escroto eu falando tá lendo bem. Mas eu sou fã... Assim, eu entendo que tem todas essas coisas, tipo, ah, os caras falam, ah, dando uma resumida, é porque o Shin Megami Tensei 3, ele meio que confirma multiverso em Shin Megami Tensei. Então tudo é canon, basicamente, né? Tudo que acontece, ah, tem vários finais, todos os finais existem, só que são todos finais em mundos diferentes, né? Essa é a ideia. E por causa disso, igual acontece com Pokémon e o caramba, os caras podem falar qualquer merda. E tá lá, e você pode fazer sentido, pode não fazer sentido, tipo Zelda. Então, nossa. Eu acho que eu sou meio que segundo fã. Tipo, eu falo, ah, tudo independente, se tem... Assim, tirando, obviamente, quando é continuação direta, ou é muito claro que tá no mesmo mundo, mas mesmo assim eu não tô pedindo nenhuma lógica na coisa. Porque eu acho que se você ficar ligando, falando, ah, nossa, mas esse jogo aqui vai contra o que tá estabelecido na lore de Shin Megami Tensei, ou qualquer coisa do tipo, você meio que tá tirando a criatividade dos caras. E isso, incluindo Zelda, que... Os criadores de Zelda falaram que tinha um problema, começaram, depois que eles publicaram no Hyrule Historia, a timeline que eles começaram a ficar meio limitados, porque eles tinham que colocar em algum lugar, sabe? Eles tinham que pensar onde que estaria as coisas e fazer sentido. Então, se é pra limitar a criatividade dos caras pra ter uma lore coesa, que se dane a lore, cara. Tipo, é mundo paralelo, o cara faz o que ele quiser. Dedo no cu e gritaria. Justo. Então, independente. O próximo comentário é do Marcelo Schneider. E aí, amigos, tudo certo por aí? Muito legal o Subarashou volume 2, aguardando o volume 3, hehe. É, quanto tempo, Mario? Um ano e meio? Sei lá, dois anos. Vamos combinar, o Jefferson falou que ele só vai voltar a gravar agora quando ele for lá pro parque da Nintendo, né? E talvez não lance esse ano, certo? É, eu acho improvável. É, por situação de pandemia, né? A gente tá vendo até a Disney, tá tendo bastante problema com o pessoal que tá visitando lá. E eu concordo que eu acho que tinha que estar completamente fechado. Acho uma bela cagada se eles forem abrir agora. Então, talvez depois do final do ano que vem, sei lá. Então tá no padrão, um ano e meio. Tá um ano e meio, isso. É meio cabalístico, sabe? acontece um monte de situação no mundo pra que a gente não consiga gravar o Subarashou falando sobre o Japão. O mundo gira em torno da Estação 64. Exatamente. Essa é a verdade. E agora um comentário aí pra me ferrar em relação ao Paper Mario, né? Porque o Jean já deu o prazo pra eu comprar em um ano. Queria incentivar vocês a comprar o Paper Mario. O jogo está muito divertido. O jogo vai muito além de simples batalhas. As batalhas com boss são as melhores. A variedade de mundo é demais. Encontrar os Toads é divertidíssimo. Alguns Toads resgatados têm lojinhas. Outros acabam te ajudando de várias formas. E até mesmo na continuidade da história, sem contar que na arena da batalha... Quanto mais Toad você encontra, mais cheio fica a arena. Visualmente muito legal. Ainda tem vários buracos no mapa, precisando preencher com confetes, que é bem mais divertido do que parece. As músicas são ótimas, tem várias referências à franquia esquecida pela Nintendo. Um jogo muito bonito e longo. Longo no bom sentido, você não quer que acabe. E tem uma parte que vai soar o olho de vocês. Ah, eu choro. Eu não tenho problema. Eu não tenho. Minha masculinidade não é afetada nesse momento. Ah, eu também, de boa, né? A gente pode. Um meme que eu acho, falando nisso, um meme que eu acho uma bosta, aquilo lá, ah, os ninjas cortadores de cebola, sabe? Ah, não, para. É, mano, isso é fala de ler meme aqui, sabe? Aqueles sites. essa época mesmo. Essa época. Legusta, né? Mas. Ah, não. É. Envelheceu mal esse meme. Mas a gente usava, a gente usava de esse dia, puta, tive que socar umas duas paredes aqui pra recuperar minha masculinidade. Então. Isso aí ficou no passado. Assim, teve gente que comprou chinelo, teve gente que comprou casaco. Nossa, não, tipo, meme ficou, mas essas coisas tipo de, ah, não sei o que, eu não tenho a masculinidade, não sei o que, eu sou completamente um guerreiro contra essa besteira, assim. Puzzles legais, e no momento estou no deserto e acabei de encontrar um castelo bem doido, bem no estilo Dubai. Não sei bem quantas horas já tenho de jogo, mas pelo que percebi, já passei do meio. Espero incentivar vocês a jogar esse jogão. Vou ficando por aqui, e um abraço a todos. O Jeff tinha que estar aqui para dar o contra-argumento, né? Porque a gente aqui tá sem... Não tem espaço de fala. Ah, mas tem coisa que o Jeff é chato aí, né? Não sei. Ele não tá aqui, né? Por um acaso, eu tô assistindo um pouco de uma transmissão de uma menina que ela tá jogando Paper Mario, né? Não sei se isso conta. Conta, você tá assistindo alguém jogando Paper Mario. Mas conta. Se eu der a minha experiência assistindo... Tá, não vai valer a pena, vai. Pode é que descer, falar... né? É, não vou, não deixa pra lá, Lucas. Eu só queria saber se você abriu o Mercado Livre enquanto ele tava falando. Ai, caralho. É que tá lendo, né? Senão ele estaria abrindo. Mas assim, eu queria comprar o Paper Mario, é que eu tô meio curto da grana atualmente. E eu não sei, e por merda da vida, a gente não sabe o que a Nintendo vai lançar depois. Uhum. Então eu tô com medo de chegar e comprar alguma coisa mais cara, né, R$250, e olhar e falar, putz, eu vou querer dois jogos daqui a pouco. Ou sei lá. Então, eu tô esperando ver as coisas da Nintendo, e se não lançar nada, provavelmente pro final do ano eu compro o Paper Mario. Nossa, improvável. Mas é essa ideia. Pode falar. Não, eu ia passar pro próximo comentário, na verdade. Então segue a vida. Segue a vida. Próximo comentário é do Jean. Ainda bem que vocês comentam sobre as directs, porque acabam nunca assistindo RS. Quanto a persona... Vou dar o spoiler e... Spoiler não, vou dar o aviso. Porque é mais rápido assistir a Direct do que ouvir a gente comentando. A gente tá falhando no, na questão de resumo. Mas confiável também, porque a gente fala merda aqui às vezes. Eu, com certeza. Quem tá passando a informação deve estar falando melhor que a gente. Ó, vai me desculpar. Eu acho muito melhor escutar os nossos comentários do que assistir vídeo do cara lendo as notícias, vai. Falando, assim, com certeza. Não, eu não tô fazendo essa comparação, Mário. Eu tô. Ah, não. Pode ser, eu concordo com o Mário. O Mário tá secão, mas... Não, concordo também. Mas aqui eu vou falar que eles assistem pela nossa discussão também, não só pela própria notícia, obviamente. Porque senão tá sendo muito... Um tempo muito mal otimizado. Quanto a Persona, quais vocês acham que é um bom jogo pra começar? Sempre ouço falar tão bem da franquia... Franquia é foda. Tem Hoje eu... Um trema em cima do Hoje eu tô me impressionando comigo mesmo. Sempre ouço falar tão bem da franquia... Mas nunca dei uma chance pra ela. Qual vocês recomendariam pra começar? Olha, eu só joguei o Persona 5. Eu falo depois. Só joguei o Persona 5, então eu recomendo 5. Eu joguei um pouco do 4 também, mas... Eu vou falar da minha experiência. Eu comecei pelo 4, fui pro 3, depois joguei o 5. Então, eu faria essa. Eu joguei o 3, 4... Eu não terminei o 1 ainda. 2, 2 e 5. Acho que foi por tempo que eu não terminei que eu não joguei o 5 na sequência. Mas quando consideram Persona, consideram 3, 4, 5, basicamente, né? Ignoram 1 e o 2. Eu recomendaria, depende do que você tem. Só tem PS4, você só vai poder jogar o 5. Você pode jogar no PS4 e no PC. Eu recomendaria o 4 Golden. E aí, se você quiser mais horas da sua vida gasta em Persona, vai pro 5. Se você tem PS3 ou PS2, ou alguma forma de jogar assim, 3, 4 e 5, porque é difícil voltar. Eu acho que sempre que você vai voltar em Persona, você vai começar a ter, tipo, vai ser um jogo mais antigo. E você vai ver mais problemas por causa da jogabilidade que você acostumou com uma mais bem elaborada. Uma com mais, com um monte de coisinha a mais. Então eu recomendo a ordem de lançamento. 3, 4, 5. Assim, no 3, ou pegar o Fast do PlayStation 2 que tem no PS3 também, ou Portable. Depende se você quer um epílogo ou se você quer jogar com uma personagem feminina, que aí é o Portable é a personagem feminina, o Fez é o epílogo, que são as duas versões Ultimate do Persona 3 e não tem uma que junte essas duas coisas. O 4 é o Golden, no PS Vita ou no computador. Ou se só tiver o PS2, 4 normal. E, o 5, e no PS4, o 5 Royal. Não olha pro outro. Vai no último. Eu posso só defender no meu ponto, porque eu acho que é 4, 3, 5. Eu acho que o 4 ele é muito mais friendly, né? Ele é muito mais amigável pra pessoa que tá começando. Eu acho que a história ela é... começa muito mais bobinha, sabe? É um pouco mais bobinha até. Eu acho que ela é bem violenta no início e depois ela fica boba. Sério? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o 3 é muito mais violento. É que o 4 começa com os assassinatos e tudo, aí depois que aí vira Scooby-Doo e aí chega a parte do vamos sair na cidade, sabe? É bem isso mesmo. Eu só vou falar uma história que eu nem tava procurando coisa no Persona no YouTube e eu tomei spoiler, assim, do Persona 4. Fodão. Então... Mário, vai contar a história de como você tomou spoiler? Não, eu posso contar, mas eu só quero perguntar pro Lucas. Você ficou sabendo quem é o vilão da história? Aham. Uhum. Tá, eu fiquei sabendo isso na época, sabe, em 2009, que eu tava pesquisando sobre esse jogo. Eu baixei detonado em PDF. E na época que eu tava lendo, eu tipo, vou continuar lendo. Vai, o cara falou, olha, não lê a partir daqui. Eu falei, de boa, continua lendo. Aí, mano, o cara, umas 4, 5 páginas, não continua. Ela para, porque você vai tomar um spoiler. E aí ele ainda pegou o nome e embaralhou. E eu ainda fiquei fazendo, assim, quem que é, tá ligado? Acendiu, né? Eu fiquei assim, quem que é que eu... Aí, mano, eu, puta, perdi uma experiência. Você jogou a revista na parede depois e falou, vai tomar no PDF. Era PDF no lixo. Ah, é. Na lixeira do Windows. Na lixeira. eu gosto de um meme na internet que tem um velhinho usando um computador, assim, ele arrasta o computador pra lixeira. Eu já vi. Computador se some, né? Nina. Eu lembrei dessa bosta. Oh, mas em resumo, dá pra começar, então, tipo, cada um dos três aqui, o Lucas, porque só tem esse, cada um recomendou um. Então, dá pra ver que, tipo, personas pode começar em qualquer um, provavelmente que você começar, tem uma boa chance de ser o seu favorito. A partir do 3, sim. A partir dos 3. Mas se você gostou muito da série Persona, jogou o 3, o 4 e o 5, o 2 vale muito a pena, por mais que a gameplay seja triste, e o 1... por curiosidade de onde começou essa franquia. Essa desgraça aí. É. Eu só falo, o que eu sei do 1 é que eu tenho o PS1 Classic aqui, acho que é esse o nome dessa porcaria até. Tem esse jogo nele. Apareceu uns bonecos 3D tão feio de máscara lá e fica andando em vizinhança lá. Nossa, assim, desculpa. Ó, fica a curiosidade que a versão do PS1, do Persona 1, a Atlus, ela tava em um outro momento da vida dela, né? Então ela tentou, ela tentou trazer o jogo pro ocidente. Falou assim, a gente precisa deixar o jogo mais ocidental. Eles pegaram um personagem branco e eles pintaram ele de preto pra ele ser um personagem, porque era meio Estados Unidos que eles estavam fazendo. Aí falou, não é Japão, isso aqui é tipo Estados Unidos. É meio que Frank Wright. Tem um personagem que eles pintaram de preto. E o pior é que eu não sei se na versão de PS1 eles usam o mesmo apelido, mas na versão de PSP tem um cara que chama ele de macaco, porque ele tem uma orelha grandona. Nossa. Mano, quando você vê isso, você fala, não é possível que pintaram ele. Nossa, que nojento, sério. Não, é ridículo, assim, é Atlus em outro momento tentando deixar o jogo ocidental e, tipo, joga no PSP se você for jogar. E foi filho da puta extrema, nossa, que bosta, hein. É bom joga saber, no PSP, joga no PSP que lá tá tudo japonês, eles acalmaram o cu deles, ainda bem. É. E o último comentário é do René Augusto. Fala pessoal, olha eu aqui de novo. Com relação ao Direct, fui sem grandes expectativas, mas gostei do que vi. Mesmo nunca tendo jogado um jogo da franquia Shin Megami Tensei e ainda não tendo nenhuma vontade de me aventurar por essa série de jogos. Risadas. Ficou triste aqui, mas cada um. Mas vale a pena, René, vale a pena, pega o 5. É, eu vou começar pelo 5, provavelmente. 5 é o The Trick, assim, é o Persona 5, chama atenção. É o spin-off de Persona, vamos jogar, né, quero ver qual que é disso aí. É o spin-off do Persona 5 ainda, né. Também achei que em alguns momentos... Peraí que eu tenho que decifrar aqui a frase. Tá certo. Também achei que alguns dos jogos que foram apresentados no Direct japonês... e sequer foram mencionados no americano. poderiam ter sido exibidos. Afinal, alguns não. Afinal, alguns terão lançamento no Ocidente. Achei muito bonito aquele jogo chamado Sakuna, o do arroz. É legal esse jogo. Ele é bonito. Vamos ver se ele vai ser legal de jogar. Não, eu falei legal no sentido de bonito, desculpa. Não, mas você falou que ele é bonito. É, não, eu falei legal esse jogo, legal. Ah, então, mas tá. Eu queria ter falado bonito. Tá bom. E confesso que a nostalgia pelo saudoso jogo WCW vs NWO do Nintendo 64 me fez ver com bons olhos o joguinho à la NBA Playgrounds de luta livre. Nossa, ele elogiando o bagulho que eu pulei aí e descrachei, né? Espero que não seja um jogo vendido. Espero que não seja um jogo vendido ao preço de $60, pois aí seria complicado. Mas acho que é um jogo que vale a pena ficar de olho pra ver se entra numa promoção. Se dá aqueles $3, assim, de... 0,99 centavos, aí vale. Eu defendo esse jogo, eu acho que ele é um bom jogo em multiplayer. Mario, eu quero ver defender com um cartão de crédito passando, assim, ó. Aí eu vou aceitar cartão de crédito. Esse cartão de crédito corta, né? Parece uma espada. Ai, cara. Ai, é então a gente pode ter um review desse jogo, Mario? Pode. Igual Ninjala. Bom, você baixou Ninjala, Mario? Não tive tempo ainda. Caralho, Mario. Eu tô cuidando da minha fazenda, cara. Bem, vou ficando por aqui. Uma ótima semana pra vocês e todos os ouvintes do podcast. René Augusto. Tô surpreso que o Lucas conseguiu aguentar até agora. Não só a leitura de comentários, mas está acordado. Cara, eu não sei se eu usei alguma droga e não tô sabendo, porque eu tô falando com a língua meio travada nos comentários aí e tô acordado, sabe? Esquisito. Não, você não vai dormir mais, cara. No 8 da manhã você vai estar vidradaço, loucaço no Bide of Isaac. Ai, caramba. Ó, então agora a gente precisa da nossa perguntinha da semana pra quem morrer. Eu acho que é a vez do Lucas, né? Porque o Lucas, ele fez a metralhada de comentários, mas ele não fez o último comentário. Coitado. Peraí, eu não fiz o último comentário. Você não participou do último, então vamos mandar pra você aqui. Porque o Mario fez, né? O Mario fez da... Ah, tá bom. Na semana passada, então fica entre... O Jeff tá morto, tá entre eu e você. Como você não veio, vai você. Aí a próxima semana sou eu. Então eu sei, ó. O Jean falou do Phoenix Down, aí eu pergunto a vocês. Qual item vocês usariam pra reviver o Jeff? Nossa, pensei que você ia falar qual pessoa você reviveria com o Phoenix Down. Isso é um pouco mais profundo, mas vamos evitar as perguntas aí, porque senão vai virar o último episódio também. Pergunta filosófica tá complicada. Pra quem vocês reviveriam? Não, qual item você usaria pra reviver o Jeff? É só item... Tá, vai, João, porque eu quero entender o contexto ainda da resposta. Não, eu tô cara, pensando. É assim, você vai fazer um ritual lá pra reviver o Jeff, aí você precisa botar um item pra você reviver ele. Ah, tá. Entendi. Aí que item que você escolhe? É porque tem que estar relacionado com o Jefferson, né? É, eu colocaria um Dakimakura de Fire Emblem. Eu colocaria uma camiseta do Palmeiras. Olha, eu colocaria... Eu colocaria um 64 com um GoldenEye em cima. Tá bom, eu acho que a gente conseguiu definir bem o Jeff. Tipo as meninas super poderosas, né? Ai. Então é isso, obrigado pra quem ouviu todo o nosso besterol, a gente tava sem o Jeff, então percebam que o Jeff, ele dá uma química melhor pra gente aqui, que senão a gente fica muito farpudo entre um com o outro. Então, eu só acho... Vai a merda, Lucas. E é isso, obrigado a todos e até o próximo episódio, e deixa o seu comentário falando se a gente tá falando demais, como que tá passando a vida também. E na próxima leitura eu prometo que vou me alfabetizar até lá. Vai comprar cartilha, né? Método Paulo Freire. Treinar a trava-língua.